De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista e ainda um álbum inteiro. Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. A Antena Web é uma rádio para todos os momentos, inclusive para o ajudar a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, todas as segundas-feiras, pelas 21h30, aqui na Antena Web. Neste nosso primeiro contato, a nossa fala versará sobre os principais dados geográficos do Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental. Apresenta uma área muito grande se comparada com outros países. Ele é o quarto em área. Se nós compararmos o Brasil com os países do continente europeu, excetuando-se a Rússia, todos os países da Europa caberão dentro do país e ainda vão sobrar espaços para que nós possamos colocar mais outros países. O Brasil é cortado na parte norte pelo Equador. Portanto, existe uma pequena parte do nosso país, em torno de 3%, que está no hemisfério setentrional. E na parte sul, ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio a 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Em termos de paralelo, o Brasil varia de 5 graus norte setentrional a aproximadamente 32 graus sul. O Brasil faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, excetuando-se o Chile e o Equador. Na sua parte norte, ele faz fronteira com as Guianas e com a Venezuela e a Colômbia. Na sua parte oeste, faz fronteira com a Bolívia e com o Peru. Na sua parte sul, com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. O Brasil possui 3 fusos horários, -2, -3 e -4. O -2, nós temos a ilha de Fernando de Noronha e as ilhas oceânicas. E o -3, que é o fuso principal, baseado na capital do Brasil, Brasília, que tem como parte o principal, nós temos os estados do Pará, na parte norte, o Amapá e o Tocantins. Temos na parte centro-oeste o estado de Goiás. Ainda temos todos os estados do Nordeste brasileiro, todos os estados do Sudeste e do Sul do Brasil. O -4 abrange os estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia, o estado de Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, que é um oceano muito importante para o nosso país. O nosso litoral tem aproximadamente 9 mil quilômetros de extensão, portanto, uma extensão muito, muito grande. E é aí que nós vamos encontrar uma das grandes riquezas do mundo, que é o petróleo na área do pré-sal, e que tem a cobiça evidente de muitos países estrangeiros. O Brasil possui uma população de aproximadamente 190 milhões e 600 mil habitantes, que dividido por sua área vai nos dar uma população relativa em torno de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Por ser um país de dimensões gigantescas, nós vamos ter a presença de uma multiplicidade muito grande de florestas. O pulmão do mundo, que é a floresta amazônica. A floresta da Mata Atlântica, hoje quase completamente desflorestada, em torno somente de 7%. A floresta da Araucária, na sua parte meridional, portanto, na área do subtropical. Nós temos o semiárido, nós temos a nossa grande savana, que é o Cerrado brasileiro, um bioma muito importante para o Brasil, o Pantanal e o nosso litoral, em que nós vamos encontrar áreas de restingas e áreas de mangues. Vamos ter também, dentro desse contexto de floresta, a presença de algumas florestas de chamado capões, das matas galerias que contornam os nossos rios. O nosso clima predominantemente é tropical. Ao norte nós podemos dizer que temos um clima equatorial, muito chuvoso. Nós temos no sul o clima subtropical, na parte oeste o clima tropical de duas estações, nas regiões de maiores altitudes o clima tropical de altitude, temos o nosso semiárido com uma pluviosidade baixíssima e, fundamentalmente, nós vamos ter um clima no restante do país baseado numa tropicalidade. A população do Brasil está em torno de 190 milhões, conforme eu já falei. O Brasil apresenta 26 estados, com sua capital, que é Brasília, que está inserido dentro do Planalto Goiano. É uma capital nova que foi inaugurada em 1960 pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Estes são os dados iniciais geográficos do nosso país.